este quem não tem a voz. Rap pancada. KRG de volta na cena, mais vivo que nunca. Tô nas trincheiras com os parceiros, comigo na luta. Campo de concentração, pés no chão, zoião aberto. A caneta ainda pinga sangue, estamos em guerra. Ainda com o peito cheio de ódio, pouco espaço pro amor. Me diz quem disse que a guerra acabou. Chorei lágrimas de sangue por morrer gente da gente. Me vi nos frontes de batalha divergente. Tô baseado em lutas, moldado no sofrimento. Eu tô forjado na dor dos conflitos sangrentos. Não deu pra fugir disso aqui. Eu vi descer pela rua um rio de lágrimas. Desceram a sepultura e nós segue firmão, ladrão vivão em ação. O nosso rap é missão e vai recrutando os irmãos. Ainda tamo no jogo contrabandeando a verdade. A nossa voz não se cala mesmo com as ações covardes. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada. Divergentes, estamos em guerra. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada. Divergentes, vivemos em guerra. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada. Divergentes, estamos em guerra. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada. Divergentes, vivemos em guerra. Ainda estamos em guerra, a treta que é constante. O gatilho dispara a vida pro horizonte. Mas não sei bem aonde, ladrão não sei aonde. Eu não sei bem definir, mas você só se esconde. E aí segue um monte de mente que não são as sinceras. Essas mentes, mentes, são as mesmas do passado que hoje estão recentes. Covardia, tiros, guerras. Ladrão, cê vai na frente. Se tromba com alguém, avisa aí pra gente. Já tamo calejado, dessa vez é diferente. O que o sistema não aceita, vomita de repente. Não dá pra triturar, pode quebrar seus dentes. Nós somos bonde pesado que vem incomodando. Que não vai aceitar rédea, cê vai levar um tombo. Cê vai ficar a ver navio no mar de escombros. Porque aqui é sob suspeita e o bagulho é louco. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada. Divergentes, estamos em guerra. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada. Divergentes, vivemos em guerra. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada. Divergentes, estamos em guerra. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada. Divergentes, vivemos em guerra. É, cê quer saber como é que tá aqui? Tá preparado o arsenal, os loucos tão aí. Mapa de soldado com palhacinho tatuado, tipo kamikaze mesmo, na febre pronto pro assalto. Eu me preparo, sou pelotão de frente que dispara, solta a rajada. A pique 07 enquadra, o punho faz a narrativa, divergente nativa. Vou de MK, Mike, suspeitos tão na retaguarda. Sem sintetizadores pra sintetizar dores, vai no rap crew mesmo, aquele que não são só flores. Cê quer ficar assim, na magia do Tintin. A guerra na faixa de cima, descendo pro seu mundinho. Sei que cê fode, é da levada louca, do beat nervosão, então vai lá pro sintético, porra. Sigilo, avisou, põe placa e prepara os cães. Fraco nenhum, vim brindar morte aqui com champanhe. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada. Divergentes, estamos em guerra. É o combate ou a morte, é o sangue ou nada.